Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de usar ou não usar unha para tocar as cordas do violão. Acontece que esse é um dilema para quem está iniciando nos estudos do violão, mesmo porque fica aquela dúvida, né? Eu toco com unha ou sem unha? Algumas pessoas não podem realmente usar unha. Vou dar um exemplo aqui. Um médico, se ele começa a estudar violão, ele não pode usar unha, né? Então tem esse detalhe. E também tem a questão do timbre, né? Veja bem, o violão tocado usando a unha, vou fazer um acorde de dó maior aqui, a gente tem esse timbre aqui, olha. Agora, se eu toco a polpa do dedo, o mesmo acorde, eu vou ter esse som. Quer dizer, é um acorde mais fechado, né? Um som mais aveludado, enquanto tem um som com unha metálico, eu tenho outro som com a polpa do dedo mais aveludado. Então, isso aí fica a critério de cada um, né? Usar ou não unha. Até no texto aí do blog que vocês estão lendo, eu relato isso. No início da minha carreira como violinista e professor, eu decidi logo usar a unha, porque eu tentei também tocar sem unha, mas não deu certo. Mas isso não quer dizer que a pessoa não pode tocar usando a unha, tá? Então, isso aí fica a critério de cada um. Mas eu também recomendo, né? Tá no texto aí, a pessoa logo no início decidir se vai usar a unha ou não usar a unha para poder dedilhar as cordas, para no meio do caminho ele não ficar meio perdido, né? Sendo que usando a unha, a gente tem um certo trabalho de cuidar da unha, deixar ela redondinha, né? Tudo certinho para poder o som sair. É bonitinho não ficar agarrando nas cordas, né? Ser um som bonito e não ficar agarrando nas cordas. E às vezes, se a unha estiver bem lixada, acaba agarrando, tá bom? Então, essa é uma dica aí. E o restante está escrito aí no texto e vocês dão uma lida aí. Mas essa é a dica a respeito de usar ou não unha. Vamos agora partir para o nosso próximo podcast. Aqui, que está logo abaixo.